somos agradecidos a Deus pela oportunidade que estamos tendo e mais uma vez adentrar vossos lares com a mensagem da Palavra de Deus. Quero cumprimentar a todos nesta manhã de sexta-feira com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto que quero fazer a leitura nesta programação está em João capítulo 14 e verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós estamos vivendo esse momento feliz, quando daqui a pouco, logo mais, estaremos ali junto com aquele grande grupo de casais, realizando o nosso jantar de casais. E estou tendo a oportunidade de, nesta noite, falar a palavra de Deus naquele momento. Amanhã, às 14 horas, estaremos realizando o batismo em águas. E nós estamos felizes porque de todos os bairros, das congregações do interior também, pessoas vindo para esse ato sagrado. Batismo nas águas, às 14 horas, aqui em nosso Templo 7. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Um soldado recebeu uma carta informando que um membro de sua família estava muito doente. Como havia tido licença há pouco tempo, sabia que seria inútil pedir dispensa. O que fazer agora? Ele pensava: se eu pudesse ver o presidente e contar o que aconteceu, eu estou certo de que receberia permissão para me ausentar. O presidente não morava longe do local onde era o quartel, por isso o soldado foi imediatamente para lá, para tentar obter uma audiência. O portão estava fechado. Os guardas disseram que o presidente tinha negócios importantes, ninguém poderia entrar. Desanimado, o soldado já ia embora, quando um rapazinho correu ao encontro dele e perguntou: o que desejas? Quer entrar? Sim, respondeu tristemente o jovem. Queria falar com o presidente, mas os guardas não me deixaram entrar. O presidente não pode me atender hoje, porque está muito ocupado. Posso levá-lo lá dentro, disse o menino. Ele é meu pai. Os guardas não podem me impedir de entrar. Vou apresentá-lo ao papai como um dos meus amigos. Muito surpreso, o rapaz acompanhou o garoto. O portão se abriu e eles entraram. Havia guardas em diversos lugares, mas ninguém lhe perguntou nada, pois estava com o filho do presidente. Quando chegaram à porta do aposento em que o senhor estava, um guarda interrompeu o soldado, avisando que não podia entrar. E ele disse: ninguém pode entrar. O presidente deu ordens para que ninguém entrasse, exceto seu filho. O menino, vendo que o guarda não deixava o seu acompanhante a entrar, passou a gritar: papai, papai, eu quero entrar. Pois entra, meu filho, foi a resposta do seu pai. Mas eu trago um amigo e o guarda não me deixa entrar. Então o presidente ordenou: traga-o com você. Depois desta ordem, o guarda não fez mais nenhuma objeção. Assim o soldado pôde entrar, falar com o senhor e receber a licença que desejava. Isto só foi possível porque estava acompanhado do filho, que sempre tinha acesso ao pai. O mesmo, amado ouvinte, acontece conosco no que se refere à nossa vida espiritual. O único meio de chegarmos a Deus, o Pai Santo, o Pai Eterno, é através de Jesus Cristo, seu Filho. Ele que deu a sua vida no alto da cruz do Calvário, E através daquela morte ele religou o homem com Deus. Cristo nos aceita como amigos e nos encaminha para os céus. Mas nós precisamos querer aceitar a sua companhia. E no capítulo 4 e 12 de Atos dos Apóstolos está escrito: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Aceite a amizade de Cristo e adentre aos céus através da confissão do teu pecado e entre para o rol daqueles que estão escritos no livro da vida para viver uma eternidade com Deus para sempre. Quero nesse momento orar com você. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado porque tu és o Filho do Rei. Tu és o amigo dos abandonados, dos sofredores, dos amargurados. Foi tu quem disseste: vinde a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Eu te louvo nesta manhã, eu te sou grato, Senhor, porque nós somos teu amigo. Não só amigo, mas filhos. Nós somos gratos, Senhor, porque estamos caminhando juntos. E neste momento, quando ministro, eu tenho certeza que muitas pessoas estão aceitando a caminhar com Cristo, a aceitar a Cristo, a viver com Cristo, a adentrar diante do Pai, como esse moço que nós narramos levou aquele soldado, o seu coração tão machucado pela luta que tinha. Muitos, Senhor, estão sendo conduzidos a Deus através do teu grande amor e sacrifício. Pai Santo e Eterno, assim como aquele moço recebeu vitória, nós queremos que neste momento os amados ouvintes recebam a cura, os enfermos recebam vitória, os pais, as mães, as famílias. Senhor, nós pedimos misericórdias do céu sobre as nossas vidas. Em teu nome nós oramos agora e sempre. Amém e amém.